É, a situação está complicada para dois amigos meus. Um divorciou, outro perdeu o emprego. A vida não está fácil para eles. Estão até dividindo o mesmo teto por um tempo. Nossa, sabe o que isso me lembra? Um drama turco. O nome é Distante. Li esse nome em algum lugar, mas eu não lembro onde. Acho que já sei. É o próximo filme do Cinecom. Vai passar domingo lá no gramado das quatro pilastras da UFV. Aproveite a oportunidade. Opa, vou até anotar para não esquecer. Obrigado pela dica. Você também não vai querer perder, né? Então não esqueça, domingo, dia 2 de outubro, seu compromisso é com o drama Distante, às 7 da noite no gramado das quatro pilastras, no Cinecom. E a pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Universidade Federal de Viçosa, Cinecom e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.